Ei, morena, eu só vim fazer o teu gosto. Ei, morena, eu só vim fazer o teu gosto. Fazendo força em meu peito, escorrendo o suor de meu rosto. Fazendo força em meu peito, escorrendo o suor de meu rosto. Ei, morena, eu só vim fazer o teu gosto. Eu tô amando a moreninha que não me dá.